Revolução não para, é necessidade. Revele sua verdadeira sabedoria. Cria, inventa, não copia, não plagia. Os alavancos da vida tem um bom amortecedor, que se chama tolerância e amor. Paz do Senhor. Não se precipite ao mandar do coração. Faça dos seus erros uma escada pra perfeição. Tenha orgulho próprio, não a ponto de humilhar alguém. Faça boa ação, se possível, sem olhar a quem. Seja resistente a ofensas, não se comova. Ignore os problemas, mas lute, os resolva. Seja humilde, mas tenha o pensamento nobre. O negativismo é que faz o pobre. Antes de agir, por muitas vezes pense. O verdadeiro forte é o homem resistente. Mesmo em dificuldade, evite toda a lástima. Contra opinião alheia, ponha a ideia em prática. E nunca oculte a mais sincera e pura lágrima. Joga a maldade pra traça, não acha nisso graça. Essa vida passa, Deus cobra tudo, não tem pirraça. Não tem outro jeito, melhor caminho é do respeito. Sem preconceito, seus irmãos também têm seus direitos. Quem planta o amor caminha para a glória. Colhe a união, que é o time da vitória. Repreenda o tolo e receberá contenda. Com o mais velho, o antiquado, mais sábio, aprenda. Misericórdia para ser socorrido. Na humildade, sem ser exibido. No por acaso, conquiste um amigo. Timidez é pra fraco, vem desinibido. Esteja bem consigo. Faça agora, não deixe pra depois. 10 mandamentos se resumem em 2. Amai o próximo como a si mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Em busca do sucesso sozinho, clame a Jesus, ele sabe o caminho. Não pegue atalho, respeite o destino. O dia mau faz parte do ensino. Se já sofreu, sabe consolar. Se já viveu, tem o que falar. Se é festa ou se é luto, foi programado, Deus não é injusto. Não desista de viver com Deus. Os sonhos dele são maior que os seus. Por mais injusto que tenha aparecido, no final será esclarecido. No mundo tereis aflições, mas estarei contigo. Não solte das minhas mãos, sou seu melhor amigo. Sou melhor abrigo, guardo do perigo. Eu insisto, meu filho, se trilhar o bem, sempre estarei contigo.